La bienvenida a Peladilla, programa número 41, el cuarto para Radio Este. Hemos comenzado este viaje en África, a finales de los 60, con el grupo Gambulsa Men. La canción se llama Laughing Sax y está incluida en el disco Documento de la Época y del Lugar, titulado Bus Stop Hive. Escuchábamos a Jonah Keith. De su disco homónimo, publicado en 1994, ha sonado el tema Disembody. Thoughts have been. flashing his sharp tongue out of fear of piercing my own heart. Desde Oakland, California, Indian Summer, su canción Reflections on Milkweed, incluida en el álbum Science 1994, publicado en 2002. los donostiarras Petra. Si alguien quiere descubrir más música del grupo, que se apunte a esta dirección: petrataldea.bandcamp.com. Hemos escuchado la canción Iri Santua. Nha é sampa juda, nha busca terra de nha. Panha lica tem começo, começo é só pra longe de terra. Nha é sampa juda, nha busca terra de nha. Panha lica tem começo, começo é só pra longe de terra. Nha bem devagarinho, se nha querer ficar sabinho. Se nha bem igual como a minha, nha tem que revidar. Nha bem devagarinho, se nha querer ficar sabinho. Se nha bem igual como a minha, nha tem que revidar. Si nha ye valenta, nos li a rodobro, nos li catamancó, vamo nos li capital. Si nha ye valenta, nos li a rodobro, nos li catamancó, vamo nos li capital. Nha ben divagarin, si nha crefica sabin, si nha ben guacumania, nha ten kirebida. Nha ben divagarin, si nha crefica sabin, si nha ben guacumania, nha ten kirebida. Nha é sampa juda, nha busca terra de nha. Panha lica tem começo, começo é só pra nós de terra. Nha bem devagarinho, se nha querer ficar sabinho. Se nha bem igual com mania, nha tem que revidar. Nha bem devagarinho, se nha querer ficar sabinho. Se nha bem igual com mania, nha tem que revidar. Sinha bem com a comania, nha tem que ir a vida. Sinha bem com a comania, nha tem que ir a vida. Sinha bem com a comania, nha tem que ir a vida. Sinha bem com a comania, nha tem. Regresamos a África, en concreto a Cabo Verde, con la canción Sampachuda, a cargo de Bana e os Verdianos de Luis Moraes. Corte incluido en el disco Nyaterra, Cabo Verde. Si deseas más información sobre la música que suena en Peladilla, puedes visitar el blog del programa en esta dirección: peladillaradio.blogspot.com.es. Escuchábamos a la banda estadounidense Unsane, el tema Trench, incluido en su segundo disco Total Destruction. Desde Inglaterra, Cranes, la canción Beautiful Sadness del disco Winds of Joy. East Texas, West Texas, down south. Texas, down south. Texas. Down south in your Bitter Tears, sensacional grupo de Chicago que en la década pasada publicó dos LPs. Hemos escuchado la canción East Texas, que está en el primero de esos discos, titulado The Greening Corps Who Went to Town. Escuchas Radio Oeste. I'm Años 70 de Lehman Woodard Organization. Oíamos el tema Saturday Night Special del disco con el mismo nombre. We'll be right back. los alemanes Gentle Venkat con la canción Welcome to Vomit Lake, que está en el disco Gentle Venkat de 2005. Shotmaker, del disco que recopila su trayectoria de 1993 a 1996, hemos escuchado Now and Then. Nos queda ya muy poco para terminar este viaje. We'll be right back. bella canción esta del grupo Darto, titulada Paradise e incluida en el disco All Eyes. Ido hasta Etiopía para escuchar al genial saxofonista Getachew Mekuria con la canción Ainoche Terabú. Hasta aquí la peladilla número 41. Esperamos que la hayas disfrutado tanto como nosotros al hacerla. Un beso y hasta la próxima.